Oceano 3, Ano 5, Singapó, 3 horas e 40, confirme. 3 e 40, confirme, confirme o PV. Ono 55. Ono menos 3, táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera, chamada 886, altímetro 0197, bom voo. Pátio, Índia, 1017, ponto de espera, 286, voo no menos 3. Tá 3662, eu sou o Salvador. Coordenação aqui de solo após o 737-800 da Gol passado, carro tá livre no 08. Aqui tá livre no 08 após o Gol, tá 3662. Azul 4071 ao solo. Prossiga. Coordenação aqui de solo após o 737-800 da Gol passado, carro tá livre no 01. Seguinte, em coordenação após o tráfego do 737, se tiver aqui o Panther 71. Guardião 07. Sete por Rio, 1-8-6-12. 1-8-6. Sete, Salvador, Guardião 07. Guardião 07, vai pousar a Pátio Grande? Guardião 07, vai prosseguir direto para o Graé? Afirmo. Está autorizado a presente direto final do Graé, informe no solo, vento 060 graus, 4 graus, Guardião 07. Vou informar o solo controlado, Guardião 07. Objeto 6748, ao solo. É confirmada a frequência do controle, por exemplo? 120.8. 0, controle Salvador, Webjet 6748. Webjet 6748, aciona identificação autorizada. Chegada Mari, direção 050. Chegada Mari, 050, Webjet 6748. Meu 3 autorizado, alinhar e decolar, 1-0-0 graus, 4 nós. Alinhar e decolar, autorizado, pistola 0, gol no 6, 1-3. Chame a 201, chame Recife, 1-2-5-1. 1-2-5-1, muito boa noite. Boa noite. Guardião, solo aos 4-1 na frequência livre. Fortaleza, 3 horas e 7. 3 e 7, Fortaleza alternado. Confirme por gentileza, o problema é 111. 119 a bordo. Afirmativo, tá 3662, tá via Pátio Índia. O ponto express chama 2086, altímetro no 017. Informe que seguirá um Embraer azul. Tráfego se encontrando através do portão 03. Ok, tá seguindo azul. É, Pátio Índia, 8h30 por espera, ajuste 1017 até 3662. Obrigado e uma boa noite. Falou. Objeto 1745 no pé, esquerda H 097. Está autorizado o sinal ILS, reporta estabilizado. Para 2000 pés, a chamada estabilizado, objeto 6748. Decola as 43, controle 208. 208776. Controle, gol 776, boa noite. Simão, no gol, no meio, no 3? É, o gol 776, passando 2000 pés. Azul 4071, para o táxi está alternando Ribeirão Preto, PAB de 87, para o 0510. Afirmativo 4071, no Índia, no ponto de espera chamar 2086, o altímetro agora 1017, bom voo. Gente, Índia 18, decimal 6, quando pronto, 1017 no altímetro 407, obrigado. O 776 apenas confirmando seu destino, Brasília, nível autorizado 360. Sim, ativo, nível 360, autorizado, destino Brasília. Sérgio, o ponto que eu tenho aqui é do Gol 16113. Ah, tá ok, desculpa, tem razão, é 16113. Sérgio, está em contato radar, escrito 360, sai da água. Eu tô bem, eu tô 3 saída. Ah. Solta livre, 1-0-3. Posso, Airbus, tá livre, tá 3-8-5-8. Uma boa noite, azul 4071, aproximando ponto pé da 10. Autorizado, 4071, alinhar e decolar, vento 100 graus, 5 nós. Gente, livre, alinhar e decolar na 10407. pronto, ano zero, tá 362. Sim, a gente mantém a posição. Mantendo, ponto de espera, tá 362. Do 1776, chama o Centro Recife, 1288, alterna 1260. Ok, 1, eu vou no 6113, vai chamar 1288, 200. Autorizado Salema, teu 362. 48. Objeto 6748, completa final, chama torre 1186. 186, é o objeto 6748. Tome Salvador, boa noite, é o Azul 4071, decolando, se escuta. Azul 4071, assine código 5457. Submantenha o nível de voo 360, saída da EL. 5457, 360, saída da EL. O 4071. 100, grau na vigilância. 302, livre de colagem. Na pista do céu. Confirma o POB. Contador expresso. Tente 308 via Índia, eu posso esperar a chamar 2086, último entre 1017, bom voo. Tente 1017, obrigado. O 4071, contato radar 5000 e sudeste do VR de Salvador, voa Leda. Mando Leda, 4071. De pouso, pista molhada, 040 graus, segurança. Autorizado pouso na 10-748. Por gentileza, Salvador, o brilho das luzes da pista pode diminuir um pouco? Tá muito forte, confirmo. Tá forte, bem forte. Só que nós temos algum probleminha aqui, tá circuito alternado, ele tem uma forte e uma fraca. Essa que tá forte, eu não tô conseguindo reduzir o brilho dela, ok? A manutenção tá sempre providenciando aí um conserto. Ah, então tá bom, então deixa assim, senão vai que apague, né? É pior. Tá certo, obrigado. Treinador decolou 50, controle 208. 208, 3662. Azul 4071, ciente, após desvio, valida. 4071. Boa noite, Salvador, 3662, 2000 por 390, Fuca, Zipa. Então 3662, contato radar, sobe, mantém 390, saída Fuca. Zipa, Fuca, saída, subindo 390, 3662. Eu mantei 3258. Ali mantém 3258. 748 Sombra 51, no direito, 219 Sombra. Atendendo à direita, vai chamar o 219, web 6748. Salvador, boa noite, web 6748, liberou direito. 748, boa noite, pouso Olivão, táxi autorizado Alfa. O seu portão que temos aqui para usar é o 62, porém ainda está ocupado. Táxi lento, até a Juliette rodando ou liberação ou novo portão em coordenação com a companhia Inferno. Consegue via Alfa e aguarda a Juliette para 96748. Salvador, boa noite, voo no 604, informação, né? Voo no 604, acionando a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. 050 Mari, voo no 604. Controle de Salvador, boa noite, 3258. São 3858, contato radar, sabe manter 370, sai da Momo. 370 na Momo, 3258, pode voar direto pra ti? São 3858, autorizado direto Momo. Direto Momo, 3258. Douro 6310, puxa de acionamento na meia dúzia. Paulo Salvador 6310. 6310, tá livre, puxa de acionamento, verdade. Azul 4071, chama Centro Recife 1251, Eterna 1-3325. 251-1-3325. 4071. Desvio à esquerda para evitar formações do 3662 para o 050 por 60 milhas, 60 milhas. Gente. O pushback haveria condições de puxar um pouco mais a retaguarda para liberar a entrada do 37 objeto para este portão? Claro, pode deixar. Que conforme, obrigado. Era. 6748, ingresso autorizado esquerda, Juliette, Airbus da Avianca iniciou o pushback do 612 e o tráfego liberou aí o pushback mais a retaguarda. liberando seu acesso até o portão 62. 6748, vai ingressar aqui esquerda Juliette, guardando a Avianca para o portão 62. Two Fox, contain 72 flight level 060, visit 2509, my direct. My arrive, at the speed 250 knots, without 050, that's right. Send flight level 060, passenger 2224. Check out 060, passenger 2224. Chama 3858, chama Centro Recife, ano 2685, alternando 2545. 2685, 2545, 3858, obrigado. 124 Aracaju, com autonomia de? 3 horas. 3 horas. 37 Webjet já estacionou. No táxi autorizado Pátio Índia, ponto 190, tom 186, altímetro 1017, boa viagem, obrigado. Pátio Índia, tudo comendo por espera, obrigado. Dono 604, desce para 2000 pés, QNH 1097, voa Duna, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000-1097, informar estabilizado, voa no 604. Dono 604, direto Duna. É, solicita ainda manter intacta, tem uma formação à minha frente, 15 milhas, é o Dono 604. Passarei 2224, Edizero Speed 230 knots. Meia 310, livre ingresso e decolagem, vento 030 graus, 04 nós. Ali decola, né? gostaria do 224 vectoring do Space turn left heading 250, delimite se localizar course. My limit will be localized course. Decolou 04, chame o controle 1208. Boa noite. 6310. Dread. 5 miles. My head. Say again. Dread 224 with that head is 060 22 bed red. My head. 5 miles. Dread 224 cleared. Reduce speed to 180 knots. Ok, reduz o speed 180 knots para 7224. Controle, boa noite, Oceaneiro 6310. Oceaneiro 6310, contato radar, sabe manter 350, saída PUC. 350 na PUC, é 310.